com nós. Parece que as nossas bocas já se conheciam. Durante o beijo elas falaram a mesma língua. Um tudo que chegou do nada, sem tirar nem pôr, cê era tudo que faltava. Virei um bobo que um dia eu critiquei. Cachaça, farra e os esqueminhas ciroês. A vida de solteiro fica pra outra vida. Quero que você seja pra sempre minha figurinha repetida. Nega, responde uma coisa pra mim. Quer ser o meu quasinho, o meu lovezinho, pra morar na cama e dormir só um pouquinho. Quer ser o meu passinho, o meu lovezinho, pra morar. Mostra pro Brasil inteiro como é que vocês cantam, São Paulo! E pra mim, quer ser o meu quasinho, o meu lovezinho, pra morar na cama e dormir só um pouquinho. Quer ser o meu quasinho, o meu lovezinho. Agora faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, e faz barulho pra Luana Prado. Luana Prado e Léo Santana, coisa linda. Faz dois L, eu quero ver. Comigo então, São Paulo. Parece que as nossas bocas já se conheciam. Durante o beijo elas falaram a mesma língua. E tudo que chegou do nada, sem tirar nem pose, era tudo que faltava. Virei a boba que um dia eu dediquei. Cachaça, farra e esqueminha virou ex. A vida de solteiro fica pra outra vida. Quero que você seja pra sempre minha figurinha repetida. E nego, responde uma coisa pra mim. Quer ser o meu parceiro, o meu lovezinho, pra morar na cama e dormir só um pouquinho. Quer ser o meu parceiro, o meu lovezinho, pra morar na cama e dormir só um pouquinho. Joga a mão e diz: e nego, responde uma coisa pra mim. Quer ser o meu parceiro, o meu lovezinho, pra morar na cama e dormir só um pouquinho. Quer ser o meu parceiro, o meu lovezinho, pra morar na cama e dormir só um pouquinho. Ô nega, ô nego. Salve, senhores, Luana Prado.